Conversas Aleatórias. Ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. Edição para domingo, dia 11 de outubro de 2015, edição número 126, para este domingo fantástico, de muito vento, chuva ou sol, assim será, de alguma parte do mundo. E agora é a parte em que eu introduzo as pessoas. Ao meu lado, cimeiro, está o Nuno Miguel. Olá, Nuno, boa tarde. Olá, já fiz as neiras, o som que ouviram, puf, fui eu que toquei sem querer no microfone, porque o Joaquim empurrou-me, na verdade. Não empurrei nada. Foi a parte já de introduzir o furacão Joaquim. Não empurrei nada. Já está a ter efeitos no interior do Estúdio 3 da Antena Web. O furacão é bem que não há. Já está. O furacão Joaquim já está até a estragar microfones. Boa tarde a todos. Estamos para domingo, mas gravar no sábado, não disseste. Claro, exatamente. E estamos agora a sábado, dia 10 de outubro, portanto, ainda não sabemos o resultado das eleições do dia 11. Que há de haver eleições em algum lado, nem que seja na Junta Freguesia, para o Centro de Apoio e de Recolha. Exatamente. De um lixo. E ao meu lado, fronteiro, está. Porquê que os lados só podem ser esquerda ou direita? Ao meu lado, fronteiro, está. O Joaquim, que não é um furacão, mas neste caso até acabou por ser. Muito boa tarde a todos. O furacão está-se a chegar, mas estamos lá quase. E quando falava já soube um pum pum, já começa a ser nos efeitos. Muito bem. Ora bem, hoje deram-me a mim carta branca para começar a explanar estas coisas, estes nossos vários temas, estes nossos vários tópicos. E para mim é uma grande felicidade porque eu falhei em duas datas que para mim eram, aliás, para mim eram relevantes. E eu falhei, uma tinha a ver com a primeira transmissão a cores da RTP, e eu falhei na altura, pois já não importa, não é? E outra foi com respeito aos anos, ao aniversário do maior sismo do México, falhei também, mas desta vez não falhei, caralho. Desta vez acertei. Ah, caralho! Acertaste no quê? Porque no dia 6 de outubro fez 16 anos que faleceu Amália Rodrigues. Tinha então na altura 79 anos, faleceu de morte natural, portanto, ela já tinha problemas de coração, já tinha problemas de saúde, não era só do coração, mas pronto, e acabou então por falecer aos 79 anos. Era quase da minha idade. É que eu tenho agora há quantos anos é que ela morreu? 16. Acabou 16. De dizer, se você estivesse atento ao que os seus colegas dizem, é que eu ia estar a jogar as palavras cruzadas. Bom. Capaz. Eu também, não está nada bem. E eu também, se não estou em erro, corrijo-me, Nuno, se souberes. Não era o dia em que é SIC faz anos também? Não era? Era e é. Pois bem, parecia. E eu fui convidado para os 20 anos da SIC a participar na gala, mas isso é muito baixo para a minha pessoa. Exato. E então vim à tua casa. Exato. Jantar contigo e tudo mais. Porque eu lembro-me que esse, que pronto, não é? Que tinha, ia preparar uma festa de aniversário. E já não. E prepararam. Mas foi uma festa que acabou por ter depois uma transmissão indiferida, porque eles ficaram a acompanhar toda aquela situação. Assim que ia fechar 7 anos. Era 7, não? Era 7, não? Sim. Ia fechar 7 anos e depois, pronto, quer dizer, eles fecharam para eles, não é? E pronto, depois aquilo teve até transmissão em diferido, mas aquele dia foi para acompanhar, pronto, a notícia que chocou Portugal. Para todos os efeitos foi um choque, não é? Foi, não foi a morte do fado, mas foi um grande golpe, não é? Naquela altura o fado não era aquilo que é hoje, nada a ver. Há 16 anos o fado era praticamente só Amadeu Rodrigues e Carlos do Carmo. Pouco mais havia para além do fado. Hoje temos muita gente, mas pronto. E eu, na altura, também tínhamos, não eram assim conhecidos. Eu escolhi uma música que eu gravei alguns dias antes do canal Sol Música, e que se chama Medo. É precisamente uma das músicas da fadista Amália Rodrigues. E esta música tem muito que lhe diga. Primeiro, ela faz parte do álbum Segredos, que reuniu gravações entre 1965 e 1975. É a faixa número 1, logo, deste disco. Depois, desta faixa, esta música, teve depois foi a única música que teve um rearranjo, que foi o pianista Júlio de Rezende. Ele gravou um disco em 2013, fez várias versões, fez versão em piano de várias músicas da Amália Rodrigues, e esta foi a única que, mais do que fazer versão, deixaram que ele tivesse acesso às gravações da Amália Rodrigues para pegar na voz da Amália e colocar o piano como fundo musical em vez da guitarra. Francamente, não gostei nada da música. Aliás, não gostei nada da forma de ele tocar piano, que é tipo carregar as teclas todas e aquilo que faz acordes e é giro. Com todo o respeito pelo trabalho do pianista Júlio de Rezende, mas não gostei desse disco. Do disco mesmo, pronto. E depois, esta música também tem a ver com essa altura em que eu fiz a gravação das minhas... Diz lá, Nuno? 19 cassetes de vídeo. Exatamente. Das minhas 19 cassetes de vídeo. E esta era a música, era uma música da cassete número 6. E essa cassete número 6 apanhou... aquela transição que para mim foi marcante. Eu vou fazer aqui a referência porque para mim foi marcante. Ou seja, também é uma recordação, é tudo junto. Aquela transição do sol, do canal Sol Música, do canto inferior esquerdo para o canto superior direito, e da própria mudança do sol. O sol mudou, eles mudaram o logotipo do canal. O logotipo, mudaram a placazinha onde aparecia os nomes dos artistas, enfim. Daquilo para mim foi uma mudança, foi uma coisa que marcou. Logo na altura eu tinha a noção de que aquilo para mim era especial. Eu gravei inclusive as duas versões, a versão com o logo antigo e depois com o logo mais recente, daquela altura, diga-se. Não é este logo atualmente. Mas pronto. E por todos estes motivos, se escolhi esta música, pela efeméride, pela música em si, que é uma música bonita. E há uma altura em que ela fala no fim. Que na altura lembro-me de ter... Eu agora não me recordo da letra toda, mas na altura lembro-me de ter pensado... Caramba, parece que esta música foi mesmo guardada para quando ela morresse. Porque a música passou pouco antes da morte dela, e depois, claro, voltou a passar, esta e outras. Na altura não havia videoclipes, o que acho que se fazia era com fotografias, não era, Nuno? Não sei se não me chegaste a ver... Também havia vídeos. Havia teladiscos? Havia. Ah, então, provavelmente mesmo teladiscos. Mas podia ser simplesmente a atuação dela em algum lado, estar ali a cantar para o microfone e para as câmaras, e pronto, era assim o vídeo. Sim. Não, não, aliás, na altura o próprio, a gravação era a gravação do estúdio, mas sim, mas era entendo que tu dizes. Pode ter sido isso também. Que era mais provável, porque estamos a falar de fado, não é? Portanto, era mais provável. Mas eu acho que era mesmo algum teledisco porque era preto e branco. Embora isso podia distorcer as fotografias e, não é? Mas, enfim, para todos os efeitos, este foi o motivo, ou estes foram os motivos que me levaram a escolher Medo, da cantora Amália Rodrigues. 6 de outubro de 1999 foi um sábado e Portugal conseguiu a qualificação para o Europeu 2000, que eu lembro. Que era um sábado em que supostamente ia estar a celebrar. Ou a convocação para os playoffs, uma coisa assim. Ia falar Joaquim Pereira? Não. Não, senhor. Vamos, ias falar também. Engraçado, que eu também dei que era numa sexta-feira. Mas então não, depois temos que verificar. Não, mas pronto, é claro, foi um sábado. Porque eu também dei que tinha vindo da escola. Quando... Eu estava a ver que tinha vindo da escola e que tinha... e que havia a notícia, pensei, olha que bom, eu vou poder acompanhar isto com mais calma porque agora vem um fim de semana. Não sei. Já era a minha veia jornalística, que são aquelas pessoas que... Ei, tragédia, pá, isto vai ser bom para a minha carreira, olha, eu vou fazer a cobertura disto. É um bocado por aí. Mas pronto, é isso, pronto. Foi isto que me levou a escolher esta música, chamada, como já dissemos, Medo. Nós hoje... Vamos continuar agora, entre os vários tópicos, como o Carlos disse, vamos continuar por um provérbio, algo pouco habitual neste programa, mas desta vez trago um provérbio que diz assim: aquele que me tira do perigo é meu amigo. Porquê é que eu escolhi isto? É que depois de ouvir a emissão da semana passada, e Joaquim pode ir embora, vá ter com as suas catraias, que eu vou voltar a falar sobre política, é que depois de ouvir a emissão, uma coisa é nós estamos aqui os três a falar e tal, mas depois ouvindo a nós próprios e o decorrer da emissão, dei a entender que estava totalmente contra um governo de direita. Tanto é que eu disse, e disse, e continuo a perguntar, aquele tal inquérito imaginário, perguntar às pessoas porque é que as tais 2 milhões, porque é que continuaram a votar no PSD e PP depois de tanto protesto. Mas, e era isso que eu estava ligado ao provérbio, mas eu quero hoje explicar o meu ponto de vista, que é, eu entendo perfeitamente, até porque eu também alinho nessa matéria, quem prefere um governo de direita do que um governo de esquerda, sobretudo em países latinos, porquê? Porquê? Perceberam porquê? Sim, porquê? Nos latinos, o que é, sobretudo a esquerda mais bloquista e mais PCP, é dar mais poder ao povo, tirar as regalias de certos senhores e proceder a várias mudanças na economia e tal e tal. Na teoria, na verdade, Joaquim Pereira, que anda cá há mais tempo, na teoria, a esquerda é mais virada para o povo, a direita mais conservadora. Mas eu entendo. E eu isso em países como a Islândia, todos os outros nórdicos, a Dinamarca, a Holanda, a Alemanha, e eu acho que a Luxemburgo, e acho que até poderia resultar. Tanto é que já resultou ao longo dos tempos. Mas em países latinos, na Europa, Portugal, Espanha, França, Itália e Roménia, para quem se esquece que a Roménia também tem um latim como sua origem, e noutros, não é? Os Balcãs, por exemplo. Mas estou a falar dos latinos. Isso ia ser um perigo. Não sei se estão a acompanhar o que eu estou a falar. E de que maneira? Isso, eu acho eu que ia ser um perigo. Por isso, eu percebo quem preferir, apesar de reconhecer que há falhas e que há os certos, se me deixarem usar esta palavra, os certos mamões, que continuam aí a meia dúzia a comandar tudo e se algum deles não quer uma coisa, nem que interfere com milhões de pessoas, se esse mamão... Nem que interfira. Eu disse nem que interfira. Pois. Nem que interfira com muita gente, se essa meia dúzia... Eu acho um deles dizer que não, porque não interessa para o seu banco ou para a sua instituição, pronto. É não e pronto. Apesar de reconhecer essas falhas, percebo quem, em países como Portugal, prefere um governo de direita do que de esquerda. Era isso que eu queria. Disseste mamões? Pelo visto, gostas de repetir? Pronto, não, lá sabes. Não se pode dizer mamões, que é isso. Então, ok, nunca mais diga mamões. Não, quem mamões é que mandou não dizer não. Mamões? Nem plural, nem singular. Nem mamão, nem mamões. Não se pode dizer. E era isso. Eu depois de ouvir a emissão da semana passada, eu não sou, ainda por cima, sou mais a favor do que contra. Eu não sou contra um governo de direita num país como o nosso. Joaquim. E para concluir, peço desculpa. Aquele que me tira do perigo é meu amigo. Para mim, o perigo, considero-me exagerado, sobretudo os de esquerda e sobretudo os comunistas ou bloquistas. Para mim, o perigo é dar o poder... Ao povo. Ao povo. Cá. E ao povo atual. É certo que não temos governantes em condições para governar um país. Mas também é uma coisa é certa. Se fôssemos na asneira de deixarmos o povo desgovernar o país, isso era tiro e queda. Era tudo juntinho. Lá está. E como eu li esta semana... já não lembro as palavras, mas pronto, digo a minha ideia. Ao adoptar ou ao seguir ideias, como eu vi, eu na semana passada falei aqui do PAN, que elegeu um deputado para a minha surpresa, apesar de eu ter votado neles, que uma das ideias que eles têm e que eu não concordo é a subida já do salário mínimo para 600 euros. Mas depois da reunião que o Jerónimo teve com o Costa na terça-feira, quando foi? Terça, quarta, pronto, foi. Foi, da... foi quarta-feira. Foi quarta-feira. Eu reparei, ou lembraram-me, quando vi uma notícia, que o próprio Partido Comunista também sugere isso, que quer que o salário mínimo nacional suba já para 600 euros. Porquê é que eu estou a falar nisto? É que, ao seguir essas ideias, e se um partido desses ganhasse e se aplicassem essas medidas todas, iam estar a levar-nos para outro fundo, em que mais uma vez ia ser preciso um governo de direita ou medidas exteriores. Portanto, ao votar, em princípio, em partidos mais à direita, há cortes, há sacrifícios, há não sei o que é, mas se calhar está-se a evitar um gasta-tudo, ou toca a meter o dinheiro para a frente, para depois entrarmos num período muito mais grave do que o atual. Eu vou fazer uma pequena comparação, se me permite, se me permitem. Governar um país é como governar um sindicato. E nós vimos a bandalheira que foi quando entraram os sindicatos em força, todos da esquerda, e como a mamões à mesma, tanto da direita como da esquerda. Não se pode dizer isso, não ouvi o aviso do diretor. Não se pode dizer mamões. O que é que acontecia? Se os flaninhos, eles próprios, queriam ser os patrões para os substituírem, para porem os colegas a trabalhar para eles, ora isso já tínhamos um patrão. Mas depois lá vinha a pancada por trás. Quem eram os clientes? Eram dos patrões ou eram da firma? Os clientes eram amigos dos patrões, por isso é que davam trabalho à firma. Ora, se entrassem esses sindicalistas para a firma, os clientes iam-se embora logo de uma rajada. E o que é que nós depois íamos fazer? Andar a catar piolhos? Tenho dito. Podíamos. Precisávamos era primeiro de os arranjar. Mas depois podíamos. Bom, pois eu já agora, já que se falou nesse assunto muito brevemente, eu confesso que, pronto, a minha parte do Bloco de Esquerda, o meu voto e o partido para o qual tenciono, tenho um sonho e porque não até a projeção de um dia ser militante. Já vou aí. Mas realmente, ou seja, eu acho que um partido não tem propriamente que ser, porque assim, se nós pararmos PSD e PS, todos nos levaram, todos têm lá. PSD e PS são os maiores símbolos da direita e da esquerda. Qualquer um deles tem os seus lados bons e os seus lados maus. Não, eu acho que, embora sim, atenção, que tu não me ouviste a falar em PS quando, claro, eu falei em esquerda. Sim, claro. Porque claramente. O PS nos últimos anos cala-se muito mais à direita do que à esquerda. Exatamente. Eu falei PCP e volto à esquerda, sim, não falei no PS. Até porque assim, tanto uma como outra têm as suas coisas boas, as suas coisas más, não é? E pronto, eu acho que. Bem, embora também confesso, se tivesse que votar só em dois partidos, como às vezes há nos países, não é? Nas segundas voltas. Se tivesse que votar só em dois partidos, eu votava na direita, como é lógico. Mas isto é, para mim, a ideologia de segurança. Mas é isso. Exato, segurança. Acho uma boa palavra. Acho que tudo tem lado bom e lado mau. A segurança que até liga ao provérbio que eu disse, o Carlos tem muito bem agora. Vou-lhe dar um beijinho. Joaquim, deixa-se falar então. Está com ciúmes. Aquele que me tira do perigo é meu amigo, portanto, espero que estes governantes façam coisas que me façam provar que estão a ser nossos amigos. Vamos a um escrito, rapidamente, por causa dos novos deputados que vão entrar agora na nova legislatura, e não legislatura, como se diz lá para baixo, nem ministro, nem decisivo, mas isso era outra conversa. Os novos deputados, por exemplo, um famoso, que já vai ser mais mediático, é o Ricardo Mourinho Félix. Porquê? É primo direito do José Mourinho, o homem do PS. E temos, por exemplo, a Domicília Costa, que até já foi entrevistada. Peço perdão. Já foi entrevistada na televisão, na RTP. Pelo menos na RTP eu vi. Porque só estava nas listas do Bloco de Esquerda com o Porto, só para me deixar a lista em branco. Só que o Bloco de Esquerda teve o resultado que se sabe, e no Porto também. E então ela acabou, uma senhora reformada de 69 anos, acabou por ser eleita sem estar à espera. E o mais novo de todos chama-se Luís Monteiro, até um heterónimo criado pelo Carlos já noutros programas de Antena Web, e que tem apenas 22 anos, e foi eleito pelo Bloco de Esquerda. Carlos Bonaparte, segue o caminho deste homem, deste jovem, vai para o Bloco de Esquerda eu vou e ser tens o primeiro... a tua vida feita para os próximos anos. Eu vou ser o primeiro deputado cego na Assembleia da República. Temos aqui alguns... Não, mas eu estou a imaginar, isto é que foi um prémio, isto é que foi um prémio entregue a domicílio. Percebeu a piada, a domicílio em Costa. O mais velho, o Alexandre Quintanilha, do PS. É independente, pelo cabeça lixa social. Pela idade, deve ser esse que, 70, que eu penso. 70 anos. E eu tenho ido, muitas vezes, falar dos astros, não sei o quê, a Antena 1. Ah, não sei. Tens alguma frase da semana? A frase da semana vem a seguir no registro, mas isso lá. A frase da semana do quarto. Podemos, sim, podemos ter duas. É porque há uma que eu acho muito engraçada. Que é, houve, por visto, houve aí umas ondas, porque lá o José Rodrigues Santos disse que o Alexandre Quintanilha foi, não vais falar de um assunto, foi eleito ou eleita, não é? Sim, isso não é assunto. E depois então há uma página no Facebook, que é o Estúpido, e então o Estúpido sugeriu várias frases para mostrarem que ele não era assim tão grave quanto isso. E então várias pessoas que deixaram essas frases. Eu gostei muito de uma que é, que para mim é a frase da semana, porque ficou-me na cabeça o tempo todo, que foi o PAN... Que é o Partido de Animais, animais e Natureza. O PAN elegeu um deputado, mas é no PS que está a bicha. Ou então o inimigo público a dizer o António a gozar com as origens indianas do António Costa. António Costa tem conversado um lado, tem conversado o outro, ainda tem que se entender com o Cavaco Silva, portanto António Costa tem um grande problema para resolver. Bom. Vamos a um registro sonoro, depois de um registro escrito, e já que estamos a gostar tanto da política, isto, obrigação do Joaquim Pereira. E do registro parvo, que foi o meu agora, não é? Exatamente, também foi o Carlos que eu disse, não fui eu. Vamos a um registro para ouvir o que o Jerónimo Sousa, líder do Partido Comunista Português, o que ele disse, esta, me disseste que foi quarta-feira a reunião, foi. Após a reunião com o António Costa. Na composição e na arrumação de forças na Assembleia da República, uma nova realidade que, do nosso ponto de vista, deve conduzir a outras soluções governativas, designadamente, portanto, com o PS, porque o PS, como imagino, será determinante e predominante em qualquer solução de viabilização de uma outra alternativa política. Isto foi o que ele disse agora. Vamos ouvir o que ele disse em maio sobre o PS. Olhando para o PSD e CDS, o que eles propõem e o que o PS apresenta no seu programa eleitoral, bem se pode concluir que naquilo que é fundamental, naquilo que é estruturante e decisivo, difícil é encontrar diferenças. Mais moída, menos moída, é farinha do mesmo saco. Os mesmos compromissos com a União Europeia, a mesma submissão aos constrangimentos externos, a mesma posição sobre o amarramento a uma dívida insustentável. Durante o registro, o Joaquim Pereira estava aqui a fazer um gesto com os dedos a dizer de troca, não é? Não percebi mal. A dizer, já está a trocar o discurso. Isto para dizer... Nós há pouco tempo falámos da Catarina Martins, que todos nós apreciamos o seu discurso e ser frontal, não sei o quê. Quem é que nos garante... Porquê é que o Jerónimo agora está a falar assim, ao contrário do que falou... Assim, quer dizer, o nosso primeiro registro não é o segundo. Porquê é que está a falar agora com o PS? É a única alternativa. E há 3, 4, 5 meses, até há menos, mas apanhei o registro de maio, dizia que o PS é a farinha do mesmo saco dos da direita. Porque está-lhe a cheirar o poder. Mas, obviamente. Mas era quem que nos garante que a Catarina também no mesmo local, mas, e se calhar na próxima semana já vai dizer o mesmo. Mas a leitura dos políticos... Mas eu francamente não vejo... Vamos esperar, então. Sim, eles vão reunir quando é que é terça-feira? É segunda-feira. Segunda-feira. Mas do blog... Aliás, a própria Catarina Martins, havia uma reunião marcada para esta quinta-feira que passou, e foram foi eles, foi o Bloco de Esquerda que pediu. Para estar mais bem preparado. Exatamente. Porque, ou seja, logo por aqui se nota... Sabendo que isto é uma corrida contra o tempo, porque segunda-feira é dia 12, os resultados conhecem-se dia 14, não é? Os resultados dos imigrantes conhecem-se dia 14. Pois, mas pelos vistos o Cavaco Silva nos propor isso, vai falar com o Passo Coelho. Mas sim, pronto. Certo, exato, mas pronto, mas para todos os efeitos, sabendo que é uma corrida contra o tempo, eles preferiram preparar-se bem e eu acho, francamente. Embora atenção, porque ela não criticou de forma tão clara o PS, embora apontou falhas ao PS, como apontou ao PSD. Mas também não foi tão ríspida nas críticas, como aliás já nos habituou o Jerónimo de Sousa, não é? Portanto, nesse aspecto eu acho que ela vai manter, eu até sinceramente, E eu ainda. Se há coisa que não me pode tomar, fazer mais, impulsionar mais para tentar me tornar um militante do Bloco de Esquerda, é mesmo o facto de não irem para o poder com o PS. Porque se não forem para o poder, se não forem para o poder com o PS, só demonstram que são um partido forte. Que não é. Hoje, ah, és uma besta, amanhã, alá, amigo. Não é? E que é mais aquilo que a CDU fez, mas por isso é que a CDU é a força menos eleita. Digo eu. E pronto, se eu tivesse que votar em cinco partidos, se eu dos cinco partidos só pudesse votar na CDU, eu não ia votar. A força com menos votos foi o PTP, que teve 0,05%. Ah, bem, estou a falar de partidos que O entraram na PAN. Assembleia. Está bem, pronto. Ah, então já corrigi duas vezes. Joguinho a falar, vai passar à frente, eu bem conheço. Pois. Passagem da Bíblia que foi dita assim, esta semana. Passagem da Bíblia foi dita esta semana. Quem escuta o clamor dos excluídos deste mundo? Quem perguntou isto? Vocês não sabem. Foi o Edgar. O Edgar Silva, você está a ler, obrigado. Edgar Silva, o candidato precisamente do Partido Comunista Português às próximas eleições presidenciais, que foi citar o Papa Francisco. Claro que isto não é uma passagem da Bíblia, é uma brincadeira, mas pronto. Porquê? O Edgar é o padre Edgar. Não foi padre até 90 e não sei quê, 97, acho eu. E o padre Edgar, portanto, a religião, o padre Edgar agora é candidato às presidenciais pelo Partido Comunista. A religião chegou à política. É oficial. Joaquim Pereira. Claro que estou a falar de religião, quem me virá para si. Padre Joaquim. Acha que, antes, é a pergunta que eu ponho, que eu estive aqui a pensar durante este assunto, e muito seriamente, durante o meu pequeno almoço 2. Acha que, antes de cada sermão político, se rezarmos todos um Pai Nosso, as palavras políticas passam a ter mais veracidade e mais conteúdo? Agora pareces o Ricardo Araújo Pereira. Porquê? Ai, para essas perguntas cómicas. Ah, não. Acho que o Edgar Silva não foi lá. Não, pode ter ido. Acha que se rezarmos todos um Pai Nosso antes de cada discurso político, vamos passar a ser mais verdadeiros? Mas qual é o político que é verdadeiro? Pode rezar O muitos Pai padre Nossos. Edgar é verdadeiro. Os padres são todos verdadeiros. O que é? Não acha? Oh, Carlos, vais votar no Edgar Silva? não vamos por aí que isto ia Não. dar Eu um programa para 20 vou horas. votar no Marcelo Rebelo de Sousa. Não, eu acho que a Edgar Silva ganha, mas assim, 20% à frente do Marcelo. Claro, Sobretudo se o claro. Marcelo não se fosse candidato, mas como é? Eu não é no padre Edgar, é no Pátio Donald. Cara, não estou a ver a Eu não sei. ligação, mas Pois é não, porque não entender. há ligação nenhuma. Ah! Alguma vez tenho Então quer dizer, vai chegar à presidência e você não volta também. Não, na altura iremos Vou falar lá sobre isto. chegar. Vai Vou lá lá arriscar. chegar. Tá. Muito bem. Vamos já na reta final, já estamos em cima da meia hora. Vamos passar rapidamente por só que olhar duas Efemérides. coisas. Não, um Ai, efemérides insólito. já do leste. Efeméride já foi com o Carlos. Um insólito até tem a ver. Insólito, nem sei se é insólito, se é para levar a sério. Que tem a ver com o que estávamos a falar ao bocado da direita e da esquerda. Então acontece que a senhora Galina Timchenko, e vamos até à Rússia, estava responsável por um site de notícias na Rússia chamado lenta.ru. Lenta mesmo, uma pessoa lenta, se fosse em português. Lenta.ru. Claro que o RU é as iniciais. Como é que se diz? Rússia. Não, as duas últimas letras, ou três, é do país, quer dizer o quê? É o código Rússia. interno. É Rússia. Eu sei, mas tem um termo, estas letras finais. Mas não interessa. Como o .pt, É o .uk, código de internet, é o código do é país. mais ou menos. A Galina Timchenko era diretora desse site russo. E acontece que o site, de repente, passou a ter. De repente, pronto. Passou a 3 milhões de utilizadores por dia. Um número assim muito forte. O que aconteceu à senhora? Foi despedida. Porquê? Porque e o site estava-se a tornar demasiado popular, digamos assim, e próxima do povo. Acontece que depois da senhora Timchenko sair, foi lá colocado um editor que é amigo do Kremlin. Ou seja, continuamos na onda em que tudo o que sair do nosso controle, estou a falar da Rússia. Tudo o que sair do nosso controle, deixem-me cá pôr a mão nisto, para isso não sair da nossa esfera. Compreende-se, Joaquim Pereira? Em parte, compreende-se? Claro que isto é censura e não sei quantas, Mais que mas. censura, isto é mordaça. Sim, mas compreende-se no sentido não vamos deixar que isto chegue a um ponto de Claro, claro. demasiado antissistema. Elas tirar a peste para os russos. Nem pensar. É cortar logo o mal pela raiz, inseticida para cima e acabou. Mas o cachorro. Então pronto ao Carlos. em parte, compreende-se a parte do governo, ou isto é tudo condenável? É condenável. Estou a dizer que é condenável. Para mim é tudo condenável. Eu, da maneira que falei, que é condenável, onde é que se pode fazer isso? Na Rússia pode-se, e fez-se. Sim, embora assim... Nos grupos totalitários, como é numa China, como é não sei quê, e como era cá também, os governos não podem deixar alastrar as bocas por aí fora. Há que ter em conta uma coisa. A Rússia é muito pior do que os países latinos. A Rússia, sim, ou seja, aquela região ali é muito pior do que os... A sério? O leste. Aliás, eu dou um exemplo. Eu estou falando de Juan Carlos, mas vou deixar Espanha, para mais, em Espanha, um exemplo. A Espanha, aquilo, pronto, o Franco foi porque morreu, não é? Pronto, mas Portugal foi porque... O 25 de Abril foi uma guerra de cobardes, ou seja, uns não queriam porque ia matar muita gente, os outros não queriam, uns enfrentaram, os outros tiveram medo. Mas ninguém disparou, praticamente, vamos dizer assim, não houve propriamente, há a parte de alguns incidentes, mas não houve propriamente uma luta pelo poder, não sei, não houve, não é? Houve depois. Sim. Não, mas estou a falar no ponto mais crítico. Não, está a falar de luta mesmo, luta. Sim, armas e... Eu posso dar uma explicação. Eu já dei muitas vezes. Aquilo não foi uma revolução. Não. Aquilo foi uma reivindicação dos cadetes militares. Exato. Que queriam os ordenados e passar a certas regalias. Mas vamos ao 25 de Abril, senão estamos a falar da Rússia. Que não foi revolução. Na Rússia, nenhum novo Chernobyl detetava abaixo de Putin. Não, porque aquilo ia dar... Ou seja, aqueles confrontos iam ser fortemente reprimidos. Ou seja, aquelas consequências iam ser fortemente reprimidas. Esta Galina Timoshenko disse esta semana ao jornal Independent, jornal britânico, que percebeu que já ia ser o fim dela no tal site, no Lenta, porque não pode haver um recurso, uma força tão influente que não seja controlada pelo Kremlin. Foi ela própria a dizer isto. E já vai com sorte, ainda está viva, porque ela se espingarda muito, fazem como fizeram aquele espião, não é? Que apesar de estar no Reino Unido, acabou por morrer. Tivemos também, e para fechar, a notícia de que, isto para mim é uma inovação, nós de vez em quando trazemos aqui coisas de tecnologia, devíamos criar um tópico, tecnologia. Então não é que na segunda-feira foi notícia, dia 5 foi segunda, não foi? Foi notícia que um carro sozinho, da marca francesa, lá está agora Peugeot Citroën, são os dois juntos, PSA, Peugeot Citroën, na marca PSA, um carro autónomo fez um percurso de quase 600 km entre Paris e Bordeaux e sem precisar de pessoas lá dentro. Claro. Joaquim Pereira, já estamos nos filmes, os filmes afinal são realidade. Também há aquela situação de que... Houve aí quando a Google estreou o seu primeiro automóvel autónomo, só teve dois acidentes. Não, mas aqui foi um percurso limpo. Sim, eu sei, mas nesse caso só teve dois acidentes. Um deles foi com um homem de outro carro, ou seja, um homem mesmo a conduzir, não parou no sinal, pum, bateu contra o carro. E o outro foi quando os que estavam à distância a comandar as coisas, o computador e tudo mais do carro, se enganaram nos cálculos e mandaram o carro, pronto, ou seja, foram os acidentes que houve foram falha humana. Posso dar a minha machadada? Mas não com muita força. As pessoas admiram-se como é que um automóvel faz 600 ou 800 km. E os foguetões que vão à Lua, ou a Marte, ou a isto e àquilo. Não quero comparar. Os PSDs, não sei o quê. O seu partido devia estar mais a tempo. No foguetão não há semáforos, não há carros a passar, não há pessoas a passar no meio da estrada. Não há todos aqueles fatores de tração e perigos. E para eles aterrarem para fazer isto, na viagem não há nada disso. É só a diferença. Só para andar sozinho. Não. É só a diferença. E então, diz o presidente da direção da Peugeot Citroën, que esta realidade faz-nos entrar numa nova era para a mobilidade que prevejo apaixonante. Quem não é o presidente do Peugeot? Não faz a publicidade de outras rádios, diz. Quem é o presidente da Peugeot Citroën? É um português, o Carlos Tavares. Seria? E é Carlos. E é caro, obviamente. É sobretudo por isso, não é? Porque se fosse só Tavares... O que o carro andou a fazer de modo autónomo foi ajustar a velocidade e as ultrapassagens conforme os outros veículos na estrada. Era disso que eu estava a falar. Mas bom, o Peugeot Citroën dá este salto numa altura em que tanto se queixam da Volkswagen. Mas piada é isto da Volkswagen, porque os mesmos condutores que andam a queixar-se, estes andaram a enganar-nos nos valores e não sei o quê, são os mesmos que chegam à inspeção e pagam 50 € por fora para andar a enganar as análises. Eu venho aqui só para e outra coisa. Não, insisto, não, eu depois eu fecho, já vamos embora. Eu venho aqui só para as machadadas. O que é que este mundo anda a fazer ao outro mundo? Enganarem-se uns aos outros. Não era o que eu ia dizer? Já são muitos anos. Oh, Carlos, já são muitos anos, não é muito aqui, onde vai. Ias falar, o Carlos, não. Ah, ia dizer que basta olhar para o Joaquim, ias que já se conhece as expressões faciais. Tipo, ah, exato. Mãe, quero aqui ver mocos para os impostos. Olha, o Furacão Joaquim chegou outra vez, para acabar o programa. Isto da Volkswagen, quer dizer, anda tanta polémica e despedimentos e não sei quantas, e pessoas vão à falência, as ações deixem como nós sabemos. Porquê? Porque andou uma marca, ou andaram pessoas, que a marca não funciona sozinha, tem que ser pessoas sempre a trabalhar, a alterar emissões de gases. Quer dizer, acho que todos nós aqui, os três, já mentimos por causa de gases em certa altura da nossa vida. Não fui eu, foi aquele. Eu nunca fui multado por causa disso, você já foi. Eu não fui nem multado, nem preso, mas nunca houve um processo assim em cima de mim por causa de... Bom, quando é que é o próximo programa? É para a semana, não é verdade? Para o dia 18. Eu já me despedi. Estou despedido. Então, muito boa noite a todos e tenham um bom descanso. Eu gosto muito da galinha com batata frita.